Fronte é polêmica. E o Fostrans anunciou, ou melhor, não anunciou, né? Porque pelo menos até ontem, nos ônibus que eu andei, não havia nenhum aviso e o comunicado, né, na página da prefeitura, que parece que foi feito mais para confundir do que informar. Os passageiros de Foz do Iguaçu ficaram sabendo. Melhora essa comunicação, Fostrans. Para de tentar engrupir os usuários com balelas do tipo integração total, facilitar o embarque, o desembarque, etc. Enfim, fala a verdade, joga limpo com quem paga a passagem e acaba sustentando esse modelo aqui na cidade. Vamos lá. Tentando dar a notícia, né? Os passageiros de Foz do Iguaçu ficaram sabendo que a partir do dia 22, ou seja, já a partir do domingo que vem, quem paga a tarifa do transporte coletivo com dinheiro na hora de passar a catraca não poderá mais trocar de ônibus no terminal de transporte urbano no centro da cidade sem pagar outra passagem. Para fazer a integração, a partir do domingo que vem, o passageiro será obrigado a usar o cartão único, o cartão da bilhetagem eletrônica, que é alvo, inclusive, de constantes reclamações dos usuários, entre outras coisas, pela dificuldade em conferir se o seu saldo é aquilo mesmo. Na prática, você só consegue conferir na roleta, né, na hora que está pagando ali a passagem. A partir do dia 22, todo mundo que quiser trocar de ônibus até dentro do terminal vai ter que usar o cartão, entrar pela porta da frente e passar a roleta, fazendo também com que a parada no terminal demore ainda mais do que já demora hoje. Com todos os passageiros entrando pela porta de trás, que são duas e são mais largas que a porta da frente, né? Mas a partir daí, será tudo pela porta da frente, que só permite a passagem de um passageiro por vez. Ou seja, aos poucos e progressivamente, as sucessivas administrações municipais vão destruindo tão pouco aí que a tão duras penas o passageiro de Foz do Iguaçu conquistou. E olha que isso aqui não é só uma crítica ao governo Reni, já que historicamente o transporte de Foz é caro e ruim, disparadamente aí o pior entre as cidades de médio porte do Paraná, como Cascavel, Londrina e Maringá. O pouco de conquista que houve ali no início dos anos 2000, com a reforma do TTU, a integração do transporte coletivo e também a implantação das quatro linhas expressas, os ligeirinhos. Lembra deles? O governo Paulo McDonald conseguiu sepultar e agora o governo Reni Pereira está terminando de jogar a pá de cal. Se você fizer a análise, por exemplo, vai perceber que o transporte coletivo em Foz do Iguaçu em 2015 está pior do que era no ano 2000, quando o sistema já era horroroso, mas pelo menos os ônibus eram maiores, o intervalo entre um ônibus e outro era menor nas principais linhas, como as linhas da Vila C, por exemplo, e a passagem proporcionalmente não tinha um peso tão grande no bolso do trabalhador como os R$ 3,20 atuais. Resumo da ópera: poucos anos de avanço, mais de uma década de retrocesso. Será que vai demorar muito ainda para que as autoridades e os empresários da nossa cidade entendam que com o transporte coletivo capenga? Só o que se consegue é ter mais carros e motos nas ruas, mais acidentes, mais congestionamentos, mais dificuldade para encontrar vagas de estacionamento na Avenida Brasil e na Vila Portes, enfim, mais poluição com esses carros a diesel com placa paraguaia que tem tanto brasileiro usando aqui na cidade, e também menos geração de negócios, né? Porque um consumidor que poderia estar aí na sua loja agora, por exemplo, comprando, não está porque está preso no engarrafamento, não conseguiu vaga para estacionar ou então preferiu pagar mais caro na lojinha da esquina só para não ter o transtorno de se deslocar. Se você é empresário e não anda de ônibus, né, pode achar que o problema não é seu, mas lembre-se que sua empresa paga a recarga do cartão do seu trabalhador e que volta e meia também tem gente chegando atrasada porque perdeu o ônibus, para você ver como funciona o sistema aqui na cidade, né? Até quando o transporte coletivo vai continuar sendo um problema de Foz do Iguaçu? E quando será que vai passar a ser solução? No mítico dia de São Nunca? E fica aqui o aviso, hein? Fique de olho em quais candidatos vão receber doações dos chamados barões na eleição municipal do ano que vem, porque esses caras podem ter certeza não vão fazer nada para melhorar o transporte nos próximos 4 anos. Falando nisso, alguém já pegou o ônibus com ar-condicionado? Não, né? Porque a prefeitura fez o favor de aumentar o tempo de vida útil dos ônibus e desobrigou as empresas de comprar ônibus novos que supostamente viriam todos com ar-condicionado de fábrica. Mas eu vou parar aqui no meu comentário, porque no front quem comenta é o Jorge Pegoraro.